foi acionada. Repito, a invasão foi acionada pela meu. Positivo. Tomada do Planalto 4 horas. Resistência aguardando permissão para disparo ideológico. Respondam. Afirmativo. Esquadrão CVR, assumam suas posições, câmbio. O inimigo se aproxima, repito. O inimigo se aproxima, câmbio. Comboio inimigo a 10 horas. Me dei cobertura, todos aos seus postos, atacar! Ridimon Orfeu, comando da invasão periférica. Revolucionários da nova era tomando poder. É nossa meta, um atirador que causa terror e elimina fascistas, declarando guerra aos inimigos que destrói a periferia. Liberando a miséria, semeando caos em nossa nação. Mercenários conspirando nossa destruição. Operação invasão fazendo. Estejam todos aos seus postos, preparem-se para o ataque. Vai ser um massacre metafórico. Inimigos do estado na formação de ação coletiva. CVR é nossa sigla, estilo guerrilha, afirma a teoria. Rígido episódio, seriedade em nossos ataques. SOS em câmbio base. Setor leste em nova fase. Soldados especiais do intelecto informativo. Conflito a respeito, mas nunca desista, é o objetivo. Foda-se a lei, a tropa de choques federais. Somos marginais, em verdade, debates mortais. Soldados invadindo mentes, quebrando barreiras. Guerreiros programados, treinados para o pior. Destruindo fortalezas como um maremoto, alagando tudo ao seu redor. Remanescentes, avalanche incandescente. Somos a Fênix, portadores da justiça. Apocalipse pisando na cabeça da serpente traidora. Militantes armados, implacáveis, pesados, consequência da traição. Banir os inimigos do povo da face da terra, numa ação devastadora. Missão completa, inimigos exterminados, falsários aniquilados na primeira fase da missão. A revolução não se dá por encerrada, prosseguiremos com a operação conforme planejado. Câmbio, desligo.